Boa noite e seja bem-vinda a mais uma edição de Livros com Rumo. É o início da edição número 373, onde transmitimos uma emissão que aconteceu na passada terça-feira no Salão Nobre da Reitoria da Universidade do Minho, naquela que foi a primeira etapa deste ciclo que agora arrancou, a literatura e os autores ao vivo. Desde já também estão convidados para a próxima emissão, que terá lugar no dia 14 de outubro, como convidado Manuel Jorge Marmelo. Para hoje, António, apresenta então a nossa emissão. A missão de hoje, como disseste, é o retrato fiel daquilo que foi a conversa com Patrícia Portela, a primeira convidada deste ciclo, uma das escritoras, para a equipa de Livros com Rumo, mais interessantes, mais inovadoras, mais criativas, daquilo que provavelmente se perspectiva como uma das hipóteses de saída sempre, ou pelo menos genuínas e criativas, daquilo que a literatura como arte pretende ser. É uma excelente conversa. Desafiamos a estar atentos os nossos ouvintes aos temas que aqui foram desenvolvidos, de dois livros da autora, da romancista e escritora, e ficam, claro, desafiados para aparecer na próxima. Boa noite e melhores leituras. Patrícia Portela nasceu em Lisboa em 1974. Trabalha em teatro, dança e cinema. Fez o curso de realização plástica do espetáculo e esteve no Teatro da Garagem, O Olho e Projeto Teatral. Escreveu diversas peças como One Spoke, One Smoked, One Died, Operação Cardume Rosa, T5 ou a trilogia Flatland. É também autora de Odília ou A História das Musas Confusas do Cérebro de Patrícia Portela, Para Cima e Não para Norte, Banquete e mais recentemente Waistband. Boa noite, sejam bem-vindos a mais uma emissão do programa Livros com Rumo. Esta noite temos à conversa Patrícia Portela, a autora que tem no mercado e no panorama editorial português deste ano de 2014 um livro com a marca da Caminho chamado Waistband, um livro que iremos pretender, pelo menos, tentar perceber os contornos da construção ficcional à volta deste livro paraliterário, uma linguagem, se quisermos, que atravessa vários géneros, vários registros, uma linguagem muito própria e muito particular. No entanto, queríamos também aproveitar a circunstância porque tem um livro anterior que na altura não acabamos por não conversar, O Banquete, de 2012, também com a mesma marca da Caminho Editorial, a sua casa editorial, e portanto a conversa desta noite irá incidir sobre estes dois livros e depois uma outra questão que eventualmente e de forma lateral, que acontece sempre nestas circunstâncias, iremos realmente desenvolver. Obrigado, Patrícia, por ter aceito o convite da equipa de Livros com Rumo. Muito obrigada Muito pelo boa convite. noite. Situemos um pouco esta questão do seu processo da escrita, que tem muito a ver com uma questão que é uma necessidade, pelo menos para quem lê, no meu caso, os livros, que vai lançando cá no panorama editorial, tem a ver numa dupla articulação, ou tripla articulação, que é a conceptualização, a ideia, depois o plano que resvala sempre para uma possibilidade de projetar num palco, a visualização e depois o texto propriamente dito, a estruturação em termos de, vamos lá, compacto textual, de maneira em modo a que um livro possa ser lido como um romance ou como um exercício literário, no seu puro termo, a partir daquilo que é, como dissemos anteriormente em off desta conversa, que é a sua sedimentação intelectual, a sua capacidade de construir em termos de referenciais e depois articular tudo num caldo unido, de maneira e modo, de facto, a fazer um sentido para o leitor, que é, ao fim e ao resto, o receptor que tenta descodificar tudo aquilo que vem em forma de texto. Cá tenho que ter coragem para começar, não é? Pois eu, a minha, eu não me considero uma escritora, se calhar começava por explicar. Aliás, até quando às vezes por força das circunstâncias, porque nós temos todos que entrar em algum rótulo, não é? Em algum pacote. Costumo dizer que sou uma reescritora, porque eu gosto muito de ler e gosto muito de refletir sobre determinados temas, e no fundo o que nós fazemos quando escrevemos é pensar sobre outras coisas que já lemos, ou que já vimos, ou que já exercitamos. Portanto, sou mais reescritora do que escritora, ou reautora do que autora, não sei bem. Mas, no fundo, eu venho de performance, do teatro, da instalação, e, portanto, o livro enquanto formato é mais uma plataforma onde eu me mexo, onde eu me movo. E, portanto, quando eu vejo um livro, por exemplo, e é uma das coisas que tenho o prazer de trabalhar com a Caminho e com dois editores excepcionais, que é a Isabel Garcias e que é o Zeferino Coelho, quando pensamos num livro, pensamos em tudo. Tudo o que um livro tem, ou seja, se é um livro para um formato e-book, é feito de uma determinada maneira, se é um livro que tem páginas, faz-se de uma outra maneira. E, portanto, todo o cuidado desde... Eu não diria que a escrita é um pormenor, mas diria que ela não sobrevive sem todo o trabalho que depois existe com o editor, mas também na escolha da capa, na escolha da letra, na escolha do espaço. Por exemplo, no caso da Wasteband, o grande trabalho editorial foi toda à volta da divisão do texto pelas páginas, porque ele não batia certo, não se conseguia ler da mesma maneira. E, portanto, foi dos trabalhos mais interessantes. De repente, o livro nasceu quando acertámos no espaço que ele devia ter entre as páginas, porque uma das grandes discussões que nós tínhamos, porque eu queria pôr imagem 24, 25, uma série de imagens, e não sabia que imagens é que eu poderia pôr aí, verdadeiras imagens. E não faria sentido, porque é sobre a virtualidade, não faria sentido dar-lhe uma imagem minha concreta para algo em que eu estou a tentar chamar ou convocar o leitor para criar as suas imagens sobre imagens que não estão lá, mas que são anunciadas e que têm legendas sobre essas próprias imagens. Portanto, estas pequenas coisas de criar um espaço, por exemplo, entre o anúncio da imagem e a legenda da imagem, para que exista de facto um espaço para se pensar a imagem que não está lá, mas que está enunciada, por exemplo, parece assim algo assim de sumenos importância, mas na prática lê-se completamente diferente do que se fosse um texto corrido. E nesse aspecto, todo esse trabalho, que não é só gráfico, que é editorial também, tem muito a ver, se calhar, com a minha maneira de trabalhar, que vem muito... Eu sou formada em cenografia e em figurinos. Portanto, a minha relação com o espaço acho que se transporta, mesmo que eu não queira, para a maneira como eu olho para um livro, o espaço entre as páginas. Eu às vezes fico assim muito... Eu sou um leitor muito complicado mesmo com outros... Com qualquer livro, porque há livros que têm assim... A letra não bate certo com o livro, ou o livro não bate certo com a cor. Parece estranho, mas de facto depois influencia imenso, porque um livro que seja muito bonito para ler é logo... Ou que nos convida a ler, claro. É logo uma mais-valia. Às vezes há uma desconexão, e curiosamente agora com o aparecimento de muitas novas editoras independentes está a regressar esta ideia de que o livro é um livro, não é só um pacote de páginas. Pois, é essa sensação, uma pessoa pega num livro e diz, a primeira coisa que se tem uma relação é quase uma relação de, passa o exagero da expressão, mas amor à primeira vista. Isto é um objeto, claro, belíssimo. É muito bonito este livro. Às vezes eu comento com o Sérgio, este programa vai ser um pouco fora do normal, até nisso a relação no estúdio, frente a frente, dá outra segurança, portanto aqui num espaço mais alargado, mas permite um pouco isto. Eu às vezes comento com ele, este livro é belíssimo, e ele também pega no livro e fica encantado com o objeto, o livro em si, que é logo uma mais-valia exatamente para aquilo que a Patrícia estava... Porque é um convite. Nem mais. Por exemplo, eu dou um exemplo, eu trabalho sempre com a mesma designer gráfica, que é outro luxo, que a Caminho me oferece, que é a Maria João Lima, que é uma grande designer gráfica com quem dá para conversar imenso. E, por exemplo, uma das propostas que ela fez para o banquete foi, se repararem, o banquete, a capa continua de um lado ao outro. Por uma questão muito simples. Primeiro ela fez a ilustração, que é muito bonita e que tem muito a ver com os capítulos, que são as várias secções do livro, mas depois o engraçado é que um livro, para se ler, para se ver o livro, portanto tem que se pegar no livro, que é outra coisa importante, não é? Porque normalmente os livros agora estão todos seguidos, não é? É tudo igual, a pessoa já não vê, aquilo é um ruído, tem tudo muitas cores e muitas... E o livro é preto, tem um desenho com uma marca, tem um relevo que tem tem várias partes das várias secções do depois do romance lá dentro, do romance ao livro, o que lhe quiserem chamar, ensaio, uma coisa qualquer. Mas o que é engraçado é que para conhecer a ilustração tem que se abrir o livro e olhar para trás. E esta ação, que é fantástica, e então na Feira do Livro eu vi acontecer, que é, normalmente as pessoas olham para o livro, ou veem a contracapa e veem que o autor é ótimo e ganham prémios, né? Tipo, ou veem a fotografia, que é outra coisa que eu não... Por exemplo, aqui tem uma lua, eu vou sempre resistindo à ideia da fotografia, porque nós não precisamos saber como é que o autor se parece para ler o livro, até acho que é contraproducente, depois temos que ler o texto com a cara do autor, não faz sentido nenhum. Mas no do banquete uma pessoa faz ao contrário e tem que o abrir. Então, como tem que abrir, de repente obriga uma relação com o livro muito diferente. E este tipo de detalhes, que não são nada pequenos, para mim são muito importantes. E só uma parte em relação à capa, também achei engraçado, porque quando as pessoas estão a ler num café, vêem a imagem inteira, não é? Alguém que esteja em frente vê que alguém está a ler uma teia, não é? Porque é uma teia de aranha. E então, um leitor, uma vez, enviou-me um comentário, já não sei muito bem como, mas eu recebi o comentário em que me disse: estava hoje num café a ler o seu livro e veio um menino do outro lado da sala e perguntou-me: estás a ler o Homem-Aranha? E eu gostei bastante de me compararem ao Homem-Aranha, achei que estava no caminho certo. Mas pronto. E então, comecemos exatamente por uma pequena, aproveitar a circunstância, para falar um pouco desse livro, O Banquete. É um livro que remete várias situações daquilo que é, vamos lá, a tradição intelectual ou cultural do Ocidente. Tem a ver, a primeira coisa que qualquer leitor médio avança logo para O Banquete de Platão, mas de facto terá muito pouco a ver, mas terá algum fio dessa teia de construção. Mas depois tem a leitura, ou a releitura, ou a reinterpretação simbólica que a Patrícia Portela faz do mito do edénico, o Éden, ou o paraíso, ou, se quisermos, a conceptualização que é um gênesis possível de um reino que encontrei aqui há uns anos atrás, num livro, não é para dar um ar de erudição, nem pouco mais nem menos, mas há um livro muito curioso que por acaso foi editado em Portugal, que eu não sei o título original em inglês, mas em português não sei como é que foi traduzido, chama-se Hot Stuff, e é uma edição da Gradiva, e o autor é o Brian Aldiss, um homem que tem um pé na ficção científica, e um homem que tem o pé na literatura mainstream, séria, esta literatura. É um escritor inglês que reescreveu também no género paródico Drácula e coisas afins. Mas tem nesse livro, exatamente, não é, nem pouco mais nem menos, mas a ligação é, se quisermos, o conceito. A ideia de recriar um mundo possível, um segundo mundo, que é aquilo que eu, como leitor, há uns anos que li, há dois anos que li atrás, fiquei com essa sensação. O concílio dos deuses, o concílio dos pássaros, aquela coisa toda, uma série de elementos que ali estão, o que pretendeu ao fim e ao resto, e para além daquele absurdo que é no IC19, aquela coisa da atualidade, a questão depois dos noticiários, da TSF ou da Antena 1, e depois aquela vida todos os dias, a pós-modernidade tecnológica, que é um casal que fica muito feliz e muito contente com um filho virtual, e esquece do filho natural que até o deixa morrer à fome e à sede, porque é mais encantatório o mundo da tecnologia, dos sonhos, do imaginário, ou daqueles mundos paralelos, assim um pouco à la Matrix. Eu, para já, agradeço-lhe convocar para aqui a ficção científica, que é que muito também me agrada, também fico ali muito contente, e porque é um universo que a mim me fascina muito, e que é importante recuperar e misturar com outro tipo de referências, e é um imaginário que está sempre muito presente. Eu não faço grande distinção entre o Stanislav Lem e o Homero, até porque nós vivemos numa época em que, já que tudo é horizontal, se calhar devemos dar a devida atenção, e vivemos com tantas referências e com tanta convocação para tantos mundos, se não exercitarmos essa flexibilidade, teremos muita dificuldade em navegar assim nesta aventura assim bastante caótica que é o mundo de hoje. E por isso quis convocar, mais uma vez numa reescrita, e não numa reescrita com, no sentido pretencioso de vou aqui reescrever e melhorar alguma coisa, não é isso. Mas é mais repensar, porque eu acho que nós estamos sempre a reescrever a mesma história. E, portanto, se calhar se nós a formos reescrevendo de outras formas, se calhar vamos percebendo novos ângulos, novas perspectivas sobre determinado tipo de mitos, determinado tipo de influências, determinado tipo de referências, sejam elas literárias, históricas, sociais. E o objetivo no banquete, eu não sei muito bem como é que ele nasceu, porque é uma espécie de um puzzle na qual a história principal de facto é um gênesis onde se explica o que é que aconteceria se tivéssemos dado mais importância à segunda árvore, não à primeira, e se a primeira mulher ou o primeiro homem, como quiserem, eu até acho que não faço muita distinção, porque tivesse comido da segunda árvore e não da primeira. O que é interessante nesse livro é que a sensação que eu tive na altura, e estou agora a fazer uma espécie de flashback à leitura que fiz, a sensação que agora a Patrícia disse é um pouco essa ideia, a conjugação das duas árvores, a árvore da vida e a árvore do conhecimento, ou seja, tenta fazer de uma qual é forma... Qual é que é qual? Exatamente, faz de uma forma quase perfeita aquilo que nos obriga muitas vezes, dentro da nossa vida todos os dias, a opção entre Atenas ou Jerusalém. Exato, eu costumo dizer muitas vezes que nós... E é um pouco que lá transvasa nesse seu livro, aquele livro que dá-nos aquela, o pé entre as duas margens do rio da vida, que é o rio com a água e a vitalidade, ao fim e ao resto também, que sim, pode ser visto a partir do espetáculo, depois também foi uma peça de teatro. Sim, mas foi. De qualquer das formas, mas surgiu... a árvore era esta a ideia que eu fiz na... Na altura, sim, lembrei-me. A comunhão entre os dois. Mas também, eu penso que é importante os livros, eu acho que os livros também se escrevem a si próprios, e nós depois também temos, há uma altura que nós temos que entender o que é que os livros nos dizem, ou seja, não sou assim uma escritora muito programada, adorava ser, confesso, porque é muito mais, quer dizer, não é mais fácil, porque quem o faz com muita mestria, mas eu sinto que é sempre um grande sofrimento tentar juntar as peças todas de um puzzle, mas o grande desafio é que de vez em quando descobrem-se coisas que não estavam lá ou que não eram intencionais e que depois se tornam fundamentais no livro. E, por exemplo, um dos exemplos é, eu comecei a escrever uma das, são várias histórias paralelas, todas elas sobre esta ideia do mito da Gênesis, seja no tempo atual, seja numa reescrita da história da segunda árvore, neste caso, seja uma história de alguém atual que anda à procura do segredo da vida. Mas, por exemplo, um dos concílios que está sempre presente, que é uma espécie entre um coro grego, e eu costumo dizer, a propósito do comentário que estava a fazer, que nós achamos que somos gregos, mas no fundo gostávamos de ser troianos, e eu acho que a Europa é muito assim, tipo, se chama muito para a cultura grega, mas no fundo tem aquele lado da causa perdida sempre muito presente, e aquilo depois causa alguns problemas técnicos ao longo dos tempos. E achei interessante, no fim, quando estava quase a acabar o livro, uma das secções é, de facto, uma conferência de pássaros, que começou com uma referência a um livro muito bonito do século XII, que se chama exatamente A Conferência dos Pássaros, e que é um poema longuíssimo sobre vários pássaros que andam à procura de um rei para os governar e vão desistindo pelo caminho. Tem uma estrutura até bastante clássica, muito bonita, porque um tem que ir alimentar os filhos e porque o outro... afinal que ele é muito longe, e o outro afinal até mudou de ideias, e já só sobram seis, acho eu, posso estar a dizer um disparate, mas bem, portanto, sobram poucos no final, e chegam à conclusão que eles próprios é que poderiam ser o reino, não os reis, mas o reino que estavam à procura, porque precisavam de alguma organização. E então começou com uma referência a essa conferência de pássaros, e comecei a construir uma espécie de argumento, os pássaros estão lá em cima, nas árvores, lá está na mesma, não se sabe se é a mesma árvore da Gênesis ou não, né? Mas uma árvore, a pensar no que é que vão fazer aos homens, e não ao contrário. E a certa altura, depois de reescrever tantas vezes essas conferências, porque eles estão todos a discutir, uns acham que sim, que se deve acabar com eles porque é uma aflição, outros acham que aquilo até dá jeito, porque há uma série de coisas que eles fazem, eles, homens e mulheres, que podem ser interessantes, está toda uma discussão, e de repente apercebi-me que aquilo era muito próximo de uma comissão europeia, não é? E, portanto, mas eu não o fiz intencionalmente, mas, de facto, ao juntar com as outras partes, que tinha um outro caráter que achei interessante, uma série de pássaros piar os nossos destinos ou não, não é? Porque Não. eles também não se decidem nunca, estão sempre a fazer piqueniques e pausas para Pois, migalhinhas e tudo mais. pois, pois. Mas pronto, eu não fiz, não é, isso não é intencional, mas o mundo também muda. Também muda os textos, que é uma das coisas que eu acho mais fascinante, né? Nós também, quando digo que reescrever é mais interessante que escrever, porque reler também é mais interessante, e não é reler no sentido de, ah, eu já li duas vezes a Odisseia, já assim, porque não li duas vezes. Mas não é, o Italo Calvino é que diz que nós nunca estamos a ler os clássicos, estamos sempre a reler, né? Uma pessoa nunca diz que está a ler, estou a reler O Tempo Perdido. Não sei se será bem assim, mas isto na ideia de que nós estamos sempre a reler no sentido de que uma geração relê de uma maneira diferente de uma anterior. E, portanto, há um novo sentido aos textos, não há nada a fazer. Os próprios textos, mesmo que as palavras sejam as mesmas, vai sofrendo várias mutações. E, no caso do Banquete, a ligação entre eles, que foi o mais complicado de fazer o texto, ou seja, a ordem com que foi organizado, mudou várias vezes o significado do texto. Eu ainda não me atrevi a reler, mas imagino que agora se calhar faria algo diferente, porque Provavelmente, o mundo também mas mudou bastante. é só mesmo para terminar esta questão do banquete, tem a ver também com um elemento simbólico até relativamente intrigante, ou seja, a questão da alegoria da caverna de Platão, as ideias que têm a ver exatamente, que poderemos mais adiante talvez escalpelizar um pouco, ou pelo menos precisar as dúvidas que eu tive, e depois a ligação, na interpretação que eu faço também do banquete, com o mito faustiano, ou seja, como é que isso é articulável depois naquele todo, com aquele sentido final que pretendeu quando acabou. Isso é, vamos lá, um verdadeiro romance, talvez esse e o outro para cima e não Norte. para Norte, um dos grandes livros da literatura do século XXI português, já agora. Portanto, como é que isso foi articulado na feitura do texto, do Não, escrito? tem razão. Eu como, pronto, agora estou assim, estou muito concentrada no próximo texto, e às vezes esqueço-me quais são os caminhos de cada um, porque isto são sempre, vão movendo por paixões e por temas. E, portanto, de facto, a linha narrativa do Banquete é o mito de Fausto, mas é uma espécie de Fausto moderno. É uma Fausta, não é um Fausto, para Neste caso. começar. Mas é um bocadinho esta ideia de que nós, hoje em dia, não trocamos, não é? Eu comecei a pensar o que é trocar pela sabedoria. O que é que nós trocamos hoje pela sabedoria? Mas nós hoje, eu acho que já é um bocadinho mais complicado. Nós fazemos pactos, nós fazemos muitos pactos, não fazemos um pacto. Mas fazemos muitos pactos, mas são os pactos mais estranhos. Nós trocamos a sabedoria pelo carro, ou pela casa com vista para o Tejo, ou pelo emprego mais fácil, ou mais difícil, ou porque um paga mais do que o outro. Então, há tantos pactos que nós fazemos diariamente que esta Fausta é uma Fausta absolutamente perfeita. Neste caso, também não é uma médica, mas é É alguém uma que trabalha no meio da investigação bióloga, científica. É uma bióloga de sucesso, sucesso. que é uma das personagens principais, vá lá, pode-se dizer. Quer dizer, Admitindo, tem pode-se um. dizer, É dentro uma história do que segue do princípio ao fim, do também mais ou cânon, não é? menos, mas que tem tudo para ser fantástica, mas um dia acorda e não consegue sair de casa. E é só isto. E a partir daí não sabe muito bem porquê, então vai entrar por outras cavernas, em vez de sair, vai lá para os seus túneis. Catacumbas Para as suas e afins. catacumbas, até descobrir que vai parar ao mesmo sítio. Pode ser assim, Mais mais ou menos. E vai continuar nos seus pactos diários. E, no fundo, é uma reflexão um bocadinho sobre o que é isto da sabedoria hoje, não é? E, tipo, o lugar da ciência enquanto lugar de saber, principalmente quando hoje a ciência também é algo onde também se fazem muitos pactos, não necessariamente para ficarmos mais sábios, mas às vezes para ficarmos mais. Não sei. Pretendeu dizer, se calhar, e agora é mesmo o final sobre o banquete, a questão da ciência vista um pouco nesse lado faustiano, a libertação de diabos ou demónios que depois acabam por ser incontroláveis, por exemplo, quando se pensa na reflexão da técnica por parte de Heidegger, a justificação para uma certa libertação da sensibilidade dentro daquela dimensão que é o lado utilitário, o avançar constante, é um pouco esse contraponto que coloca aí nessa perigosidade ou esse libertar de uma caixa de Pandora que depois necessariamente é autofágica porque tem que entrar naquele ciclo contínuo de... Sim e não. E não. Porque essas questões estão todas presentes, mas o que, pelo menos o ângulo que eu tentei explorar no banquete é o lado muito ficcional, e eu continuo assim muito obcecada com esse lado ficcional da própria ciência, e por isso todo o livro é acompanhado de notícias, quase todas elas reais, pronto, sempre um pouco, se calhar, ilustradas, mas sempre são quase todas, porque eu tenho um fascínio por notícias e coleciono notícias. Porque o que interessa aqui, de facto, é o papel do leitor também, não é? Quer dizer, quando lemos o banquete, temos quase a certeza que são notícias reais mesmo, aquelas. Tenho, agradeço, porque várias pessoas me perguntam se elas são reais ou não. Muitas até são quase decalcadas da própria notícia, mas são todas elas sobre o lado ficcional da ciência, de alguma forma. Por exemplo, esta história, que é uma história real, de um casal que deixou morrer a filha à fome, mas que porque ia para o café jogar num jogo de internet, onde se, é uma espécie de Tamagotchi atual, não é? Em que alimentavam a criança todos os dias, virtualmente, mas não fisicamente. É uma das notícias, mas também há notícias, por exemplo, sobre tudo aquilo que já se consegue manipular. Agora lembro-me, há uma notícia sobre o gene da amizade, não é? Que se vem provar que as pessoas que são amigas têm determinados genes, que é um em 30 mil, que são próximos. O que é que isto quer dizer? E até que ponto é que isto não se torna uma espécie de ficção que também nos condiciona na nossa maneira de nos relacionarmos com as coisas. Portanto, esse lado ficcional, e ao mesmo tempo até que ponto é que essa possibilidade ficcional nos move dentro da ciência? Até que ponto é que não é ao contrário? E isso interessa-me bastante, porque acho que nós vivemos num... Por exemplo, agora ando muito fascinada, e começou com o Eastman, com a noção de conceito de gravidade. Na prática, não, é? Não se vê, não se sabe, mas nós todos achamos que sim, senhora. Sim, senhor. Que a atração entre dois corpos é algo que alguém descobriu e que a partir daí uma série de coisas acontecem. E com certeza, não estou aqui a questionar a ciência, eu sou uma pessoa muito... muito entusiasmada com a ciência, mas fascina-me esta ideia. Por exemplo, há pouco tempo estava a ver um documentário sobre o CERN e há uma imagem que não me vou esquecer, que são 200 cientistas e 400 jornalistas atrás dos 200 cientistas, todos frente a um programa matemático que eu não posso perceber, onde estavam todos, há pouco tempo, né, descobriu-se a partícula de Deus. Aliás, foi uma das coisas que foi uma chatice para o banquete, quando estava uma notícia sobre o CERN e sobre a discussão do Papa, o anterior, sobre se fazia sentido ou não descobrir a partícula de Deus, e que isso não entrava em conflito com a Igreja Católica, portanto estava tudo bem. E no caso do CERN, há um documentário de um jornalista que seguiu toda a pesquisa nos últimos 6 meses, e o resultado, havia duas, não querendo alargar, depois entrar assim em coisas muito técnicas, mas existiam duas vertentes... dois grupos, vá lá, dois clubes em relação à partícula de Deus, uns que defendiam, vamos lá ver, imaginar, agora vou dizer assim em números gerais, que a partícula de Deus se iria demonstrar no número 4 e outras no número 8. E na prática apareceu o 6. E ficaram todos contentes. E então é fantástica a imagem, porque vão continuar a defender cada um as suas teorias, claro, porque aconteceu algo no meio. E portanto, a ciência também, há ali um lado de jogo e de desafio, e de temos que reescrever-nos a nós próprios na nossa própria pesquisa, que eu acho muito fascinante. Fly me to the moon, let me play among the stars, let me see what spring is like on a Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please. song. Let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, in other words, I love you. Chegamos a Waistband. É um livro que resulta de um espetáculo de há 10 anos, portanto não é um livro que depois a Patrícia, se quiser, explicará como é que chegou ao formato livro. De qualquer das formas, este livro, pronto, porque ele tem que ser mesmo assim lido, para mim, o início e o final. O início é logo intrigante porque diz assim: perder é uma questão de método. Braque. Ponto de interrogação. E depois, o final termina com uma música, Fly Me to the Moon. Uma música dos anos 1952, 54, à volta disso. Eu estive mesmo a tomar nota, chama-se Bart Howard, o compositor, mas cantada pelo muito famosíssimo Frank Sinatra, entre Dean Martin e Tony Bennett e coisas assim. E o romance é isto. Entre estes dois pontos. Perder é uma questão de método, é o título de um famoso romance de Santiago Gamboa, um escritor colombiano. Por acaso, o livro está editado também em Portugal, lido há muito tempo, e não tem nada a ver com o realismo mágico, nem nada que o pareça. É um livro que tem a ver com um policial, que não tem também nada a ver, ele é colombiano, que não tem nada a ver com narcotraficantes, nem pouco mais nem menos. É um indivíduo que é crucificado, ou empalado, ou uma coisa qualquer, em Bogotá, e o pobre do detetive anda lá, exatamente às voltas e revoltas, com o decifrar deste livro. E depois, a música do Fly Me to the Moon tem exatamente o título original, In Other Words, que aparece aqui repetido. O original é In Other Words, ou seja, nestes dois referenciais, ou nestes pontos simbólicos muito importantes, a Patrícia depois coloca aqui uma série de jogos simbólicos que termina tudo no Delete. O jogo tocou, ou não. Porque depois tem aqui vários elementos que iremos, espero ainda tenhamos tempo para falar um pouco sobre eles, porque interessa que as pessoas leiam um livro mais importante do que... Eu queria muito na Waistband fazer criar uma ideia de jogo. Porque é um jogo. É um jogo. Basicamente. É um livro-jogo, mais ou menos. E é muito sobre esperar, sobre o conceito de esperar. E sobre esta ideia, eu tenho um herói, toda a gente tem um herói, não é? E eu quando tinha 12 anos, 13 anos, em vez de ter, não sei, o George Michael na parede, ou o Boy George, não sei, tinha o Sergei Krikalev, tinha fotografias dos jornais e tinha na parede, cada um tem os seus delírios. O Sergei Krikalev, até hoje, é o homem que mais tempo teve no espaço sem gravidade. Nem tem. Todos somos perfeitos, não é? Mas ele lá tinha esse... Pois, quero dizer, podíamos ter o... Michael Jordan? Pois não, tenho a Sergei Krikalev. Isto porque há uma imagem que me marcou imenso quando... Isto é real, esta parte porque do texto é real. Porque esta questão, só sem cortar o raciocínio, é muito importante o Sergei Krikalev, porque o homem quando sobe é a União Soviética e quando desce é Cazaquistão. Quer dizer, eu ia explicar o livro, assim, é toda à volta disso. À volta que disto. Fica tudo assim um bocado... Sim. A ideia é... Eu na altura não tinha consciência disso. Há aqui um jogo, e calmo já, também muito importante, e fazendo justiça ao Zafarino Coelho, porque o Zafarino Coelho foi o editor durante, e ainda é da Caminho, mas também foi responsável por duas coleções muito importantes cá em Portugal, de ficção científica e de policiais, que era ficção científica de bolso e Caminho policial de bolso. Na ficção científica, porque a Patrícia um bocado citou Stanislav Lem, o homem do Solaris e outros livros, Memórias Encontradas numa Banheira. Exato. E outros afins, ele também editou um livro de um escritor russo, porque os russos tinham excelentes escritores de ficção científica, os irmãos Strugatsky, que tem um filme, o Stalker, muito importante, um filme de Andrei Tarkovsky. Tarkovsky, exatamente. Mas há um livro lá muito importante que é um pouco a ligação com o Sergei Krikalev, que é um livro de um escritor de ficção científica russo, exatamente, que chama-se Efraim Abramov, que tem muito deste universo do Sergei Krikalev, exatamente. O personagem principal é quase uma osmose com o Sergei, passados tantos anos, que é um livro escrito nos anos 60, da propaganda pura e dura das virtudes do sistema pós-stalinista, ou ainda stalinista, exato, em relação, exato. Porque tem aqui o Sputnik também. Sim, sim, é todo ele, no fundo. Aparece aqui o Sputnik. Lá está, mais uma vez a história entre, neste caso não é a ciência e a ficção, mas entre a realidade e a ficção, ou entre o mundo real, que somos nós supostamente cá em baixo, e a ficção que vai até ao espaço, por exemplo, e que se torna real. Por isso é que eu termino com o Fly Me to the Moon. Por exemplo, uma das que eu acho um fascínio, que é em 52 ou 53, dizer Fly Me to the Moon é uma coisa impossível, portanto é a maior declaração de amor. Hoje, se calhar alguém pode, aliás, em breve, pode dizer, olha, querida, queres ir à Lua, ofereci-te um bilhete, e vai mesmo, não é? Portanto, esta noção do que é que se torna literal, não é? Portanto, se calhar Fly Me to the Moon, o poema mudou, lá está, o poema é o mesmo, as palavras são as mesmas, mas a literalidade tornou-se outra, e portanto o Fly Me to the Moon já não é uma coisa tão inacreditável, tipo, que grande amor, Fly Me to the Moon, se calhar se eu for o, como é que se chama aquele senhor da Virgin... Dos aviões, Thompson. Sim, que irá à Lua com certeza em primeiro lugar porque tem mais dinheiro que todos os outros e que dirá, se calhar, à namorada que queres vir comigo à Lua no sábado, apanhamos um avião, leva um bocadinho, mas lá chegamos. E tanto, é muito mais fácil, e, por exemplo, e foi engraçado porque o início, o texto até era um manifesto, não tinha este formato, tem 10 anos, e, entretanto, a ideia do espaço e da conquista do espaço que é um bocadinho em fora de moda, ou desuso, e agora recuperou com a ideia de irmos para Marte, não é? O próximo etapa. Nós estamos sempre a ir para o próximo. E agora descobriu-se que se calhar a água vem antes do Sol e, portanto, se calhar até temos hipótese de ir para outros planetas. Estamos sempre a tentar ir para outro lugar, em vez de resolver o que está aqui. Mas isto para dizer que aquilo que era fascinante, e, por exemplo, eu vivi o tempo todo, eu estou sempre a dizer isto, estou-me sempre a repetir um bocadinho, mas eu queria ser astronauta e queria ser mesmo, não era uma... Era mesmo uma paixão e depois descobri que nunca poderia ir para o espaço porque tenho muitas cáries, tenho muitos dentes chumbados. Portanto, ou arrancava os dentes ou ia para o espaço. E eu tenho horror de dentistas, portanto é tão idiota como isto. Acabou ali uma fascínio logo assim. Mas o Sergei Krikalev é um personagem que ainda hoje sigo, agora acho que já está finalmente apresentado, mas dá treinos agora nesta nave, nesta central espacial europeia. E, portanto, à volta dele usei a desculpa do Sergei Krikalev, que vai para o espaço em 89. Entretanto, o Yeltsin toma poder, posso dizer assim? Claro, foi. E, entretanto, informaram lá em cima, desculpa lá, não temos dinheiro, vais ter que ficar aí em cima. E isto é completamente irreal, não é? É uma história de ficção científica. E ele diz, está bem, então fico cá em cima. E então ficou à espera que eu trouxessem cá para baixo. Na altura ninguém sabia qual era o impacto de não ter gravidade durante tanto tempo, nunca nenhum... Claro. Astronauta tinha ficado tanto tempo, mas ele era o único engenheiro, eles não tinham tempo, estava cá embaixo, estava complicado. Então comecei a imaginar o que é que era, um homem no espaço, olhar cá para baixo, não vê nada, não é? Vê uma bola, não é? Azul, linda. Bonito, mas gostava de ver pessoas. Gostava de ver pessoas cá embaixo. E depois, passado 5 meses, finalmente volta para baixo, mas é em ligação com uma equipa americana, a Terra no Cazaquistão, claro que o uniforme ainda é russo, e isto é tudo muito estranho, não é? Portanto, ele levanta de um país, cai no mesmo, mas que já é outro, o que era dele, não é? Portanto, vem com aquelas insígnias, dizer o SSR, que já não existe, ou seja, o país deixou de existir no espaço-tempo, ele vem com mais 5 centímetros, porque se tiver demasiado tempo no espaço, sem gravidade, a coluna estende, portanto não sabe andar, portanto há todo um tipo de coisas, perguntam-lhe o que é que quer comer, diz que quer bolachas Oreo, que eu acho genial, tipo um homem que teve tanto tempo no espaço, uma pessoa pensa em umas sardinhinhas, uma coisa assim, não, bolachas Oreo e esparguete, acho que é uma coisa assim, mas de repente as coisas tornam-se, têm uma importância diferente, e uma das paixões de Sergei Krikalev, que até não é muito usada, mas é usada num pormenor, era lá no seu, não seria, pronto, totalmente aborrecido, porque eu imagino que tivesse muita coisa para fazer, nem que seja para se manter lá no espaço, mas entrava em contacto com motoristas de caminhões. Caminhões. Era mesmo um passatempo e ninguém acreditava que estavam a falar com o espaço. E era, isto é, acho que é real. É real. Ou pelo menos ele contou assim. As emissões de onda curta, lá está. E mais, portanto, a rádio, lá está aqui, algo importante como muito comunicação importante. Cá em baixo. Portanto, muito a grande importante. Companhia eram os camionistas que andam por aí a distribuir tudo para todo lado. Portanto, e esta ligação que é assim tão fora, não é? A ideia de alguém ir ao espaço continua a fascinar-me, apesar de eu ser pós... 69, né? Portanto, supostamente para nós é normal ir à Lua, continuasse assim algo assim fora... Porque depois a Patrícia faz ali um jogo também muito importante, que é essa questão do Sergei Krikalev, depois o diálogo ficcionado, ou pelo menos fantástico, com o alpinista, a relação que é estabelecida com o alpinista, depois o final da narrativa, o Sergei Krikalev a ir para o Pacífico para assistir... Para ver a Mircaio. Exatamente, cair, e depois a Praia dos Sapos e a relação de encaixe, o efeito de puzzle, a Terra, Lua e tudo isto caldeado com a precisão de um pormenor, logo no início da narrativa, com a definição muito preocupada de facto. Pois, eu tenho imensas discussões, por isso eu não me vou alargar, sobretudo com escritores, sobre factos, porque... Eu não sei o que é isso, mas os escritores têm imenso fascínio por factos. Principalmente os poetas. Principalmente os poetas, sim, está escrito. Porque lá está, isto eu também, por isso é que eu digo que reescrevo, não escrevo, tudo isto é real, é tudo tirado de factos. Seja lá o que isso quer dizer, mas eles estão ordenados desta maneira. E, por exemplo, no caso da Praia de Sapos, aliás, este é o início, até é uma boa maneira de tentar fazer sentido, não é? Claro. Para quem não lê o livro. Às vezes eu tenho alguma dificuldade porque os livros são tão intrincados. Não é? Eu sou muito... É muito pessoal, portanto é assim esquisito falar do livro assim de fora, é assim estranho. E quando já está escrito, já está escrito. Portanto, já não tenho muito a dizer sobre ele. Mas, não. Mas apesar de tudo, começou com uma... Eu vivi em Macau. Portanto, há muitas referências a Macau. Eu vivi, de facto, em Macau. E durante anos, mas mesmo anos... lembrava-me de um ritual chinês de estarem todos na praia à espera que a lua caísse. Mas lembrava-me com tudo e havia sapos na praia, o que um adolescente, uma vez que leu o livro, veio-me dizer como é que é possível, porque a praia, se é de água salgada, não tem sapos, e ele tem razão, mas na minha cabeça havia sapos. E que é uma imagem real, que, quer dizer, que não é real, mas que eu me lembro perfeitamente de ter estado nesta praia com sapos, com redes, em que toda a gente estava à espera que a lua caísse. E no final do dia a lua não caiu e, portanto, iam todos para casa e para o ano esperavam. E eu pensava que era um ritual chinês ao qual eu tinha assistido com 8 anos. E durante anos eu queria fazer, aliás, o livro começou por querer fazer algo à volta desse ritual que eu achava fantástico, porque ou alguém me contou, ou alguém me falou, ou misturei isto com qualquer coisa, não faço ideia. Lembro-me que também havia vacas, mas as vacas não entraram no livro. Mas havia vacas. Essas só eram capazes de ser reais na praia, que hoje é um aeroporto. Porque a ilha era de Lantau, hoje é um aeroporto maior de Hong Kong. E durante anos andei a querer investigar sobre este... Isto ainda era antes do tempo da internet, ou pelo menos antes da internet ser mais acessível do que é agora. E andei sempre à procura de coisas sobre este ritual. Até que achei que se calhar era boa ideia perguntar aos meus pais. Porque se calhar eles tinham lá estado, se eu lá estava. E eles não se lembravam. E foi aí que eu comecei também a duvidar da minha própria memória. Porque eu tenho as conversas, tudo. Tenho uma memória, de facto, ultra precisa sobre aquele ritual. E depois chateou-me, porque foi a primeira vez que estava muito próximo de fazer a primeira versão do espetáculo. Ele não foi só um espetáculo, foram 3. Todos eles muito diferentes, mas todos eles à volta da espera. Uns com palavras, outros sem palavras. E estava muito próximo de fazer a apresentação do espetáculo e achei-me a maior fraude, porque estava a basear-me... Porque eu queria ser científica, não é? E queria pesquisar sobre um ritual real. E não havia qualquer informação sobre ele. E depois pensei, não faz mal, não é? Estou a escrever, não estou propriamente a publicar um artigo científico. Um e, portanto, porque científico. Não? E, portanto, a partir daí achei, e várias vezes me confrontei com essa memória, com essa realidade que não se sabe muito bem, mas nós temos a certeza absoluta que nos aconteceu. E, portanto, eu faço questão de não verificar factos, mas depois, quando é necessário, digo lá que sim, senhora, é de acordo com factos verídicos, as pessoas têm muito esta preocupação quando, no fundo, vivemos assim todos imersos numa enorme, ou em várias ficções, que nós subscrevemos ou não subscrevemos. E, portanto, isso decidi que, em honra aos próprios dos factos, não tentar verificá-los, não vá estragar a história. O processo da criação. O próprio processo. Da criação. Não, e do facto mesmo. O facto mesmo. Só uma coisa que ainda nos, em relação a este livro, a segunda parte do livro tem aqueles conceitos de undo, ou ando, ou depois delete. Restart, delete, portanto, são quatro elementos muito importantes. Isto simboliza o quê? Para além do exercício criativo por parte da Patrícia, dá autonomia ao próprio leitor de recomeçar a leitura, porque depois diz, se leu, há ali uns momentos durante o desenvolvimento da escrita, não preste muita atenção às minhas notas, se não leu e não esteve atento, continuo. Portanto, é toda uma a percepção de embarcar quase num processo onírico, tal qual aquelas bolas de sabão que vamos fazendo, e depois, se elas explodem, ficamos com muita pena, mas temos a certeza que a seguir virão outras. É um pouco este o jogo que possibilita ao leitor deste seu livro, Westbound. Eu, com o Westbound, queria muito criar esta sensação de um livro sem gravidade, ou seja, que está em vários níveis. Eu estou sempre a falar de algo que acontece lá em cima, no espaço lá de cima, no espaço cá de baixo, no espaço, no outro espaço, no espaço aqui ao lado. E a ideia de não pretendo convocar o leitor para uma percepção da A a Z, não é? Ou de uma percepção, ah, sim, eles apaixonaram-se, casaram-se, tiveram filhos, foram felizes. Porque a vida de ninguém é assim, aliás, é uma chatice que nos continuem a contar essa história que depois no fim... Mas não é uma história de amor, nem pouco mais nem menos. Ou é uma história de amor, lá está. E que é um encontro, por exemplo, o caso do José e da Tânia, são duas personagens que passam o tempo todo à procura, que jogam o jogo de andar à procura uma da outra e que não se encontram. E nunca... Porque as histórias não têm todos o mesmo desfecho, aliás, não têm, não é? Só quando morremos é que têm um desfecho. E esses tipos de fins, pelo menos... nós nunca o queremos, não é? Portanto, não, isto sendo generalista, mas não interessa muito mais a ideia da experiência do... Assim como a Odília, que foi o primeiro livro, que era muito sobre o fascínio de como é que começam as ideias, não é? Uma ideia, quando uma pessoa tem uma ideia, há um momento em que acha fascinante ter tido essa ideia. Depois dela existir, deixou de ser interessante. É uma coisa horrível, não é? Portanto, é só aquele segundo, que é aquele único segundo que nós não nos... Sobre, do qual nós não nos apercebemos, que é o segundo interessante. E a partir do momento temos a ideia, achamos ótima, que é e depois já ficou banal. Aqui para este livro, aquela sensação do filme, da sala do cinema, aquele momento de estar à espera. De estar à espera, que também que é um outro tipo de uma sensação. De citação, que é a ideia de... Eu começo o livro explicando o que é este espaço Westbound, que é um espaço de tempo perdido, que é esta ideia de que antes de ver o filme nós temos todas as hipóteses, é como um livro, antes de ler um livro temos todas as hipóteses de ler o melhor livro das nossas vidas, depois começamos a ler, olha, depois logo se vê, mas o momento antes, este fascínio daquilo que pode ser, ou seja, o fascínio da possibilidade, é algo que também está muito presente neste livro e que também já estava na Odília, que é a ideia de como é que nós pensamos. No caso da Odília, fascinava-me, queria escrever algo como nós pensamos, nós não pensamos de forma linear. Então, como é que se pensa que se sai da nossa faz-se uma lista, volta-se, volta-se a pensar, volta, desenvolve-se, depois não se desenvolve, volta-se atrás. Neste caso, era mais como uma viagem onde se perde a gravidade, não é? Leva-se supostamente 8 minutos e meio até ultrapassar a atmosfera. E então, o que é que acontece nesses 8 minutos e meio? Portanto, inicialmente, o livro está todo feito para... ao meu ritmo, claro, não estou a impor essa regra, mas cada nível leva 8 minutos e meio. Ou a ler, ou a acontecer, ou a modificar-se. E essa ideia com o tempo, com os 8 minutos e meio, com a ideia de ascensão, com a ideia de em 8 minutos e meio está-se sem gravidade, ou em 8 minutos e meio ela chegou ao café, esta ideia de relacionar números com tempos, com viagens, com distâncias, interessa muito, até ao ponto de não me interessa muito que o leitor leia e que perceba tudo. Até porque nós não percebemos tudo, mesmo quando achamos que percebemos, não percebemos tudo, mais vale ser honesto em relação a isso. Mas mais transmitir uma sensação, uma experiência, que eu acho que muitas das coisas que estão aqui são bastante banais. Banais no sentido de são simples, são reflexões, são pequenos detalhes do cotidiano. São aquelas coisas de todos os dias que, por vezes, até nem damos conta com esta lufa-lufa. E quando acordamos para o livro, dizemos, mas afinal, isto estava ali. Exato. E são muito sobre aquilo que o Sérgio Godinho diz, o segredo dos locais, que no fundo são iguais em todos nós, não é? Nós achamos todos que somos absolutamente diferentes e na prática repetimos-nos todos numa série de coisas. E isso também é a beleza da nossa vulnerabilidade, que é assim. E portanto eu tentei sempre falar sobre isso, mas acho que isso é constante a todos os... Espero eu. Os livros. Os livros. Sim, senhora. Isso pode ter a certeza que é. Foi sim a edição número 373 de Livros com Rumo, dedicada à transmissão da conversa com Patrícia Portela. Ela foi a primeira convidada do ciclo A Literatura e os Autores ao Vivo, que arrancou na passada terça-feira no Salão Nobre da Reitoria da Universidade do Minho. Desde já estão convidados para a próxima etapa deste ciclo, que acontecerá dia 14 de outubro. O convidado será Manuel Jorge Marmelo. Entretanto, nós marcamos também encontro para mais uma edição de Livros com Rumo na próxima semana. Contamos consigo. Tenham uma boa noite.